sintonizam. Rádio ANPB Ondas Médias. ZYM 603. Na frequência 1410 kHz. Potência 10 kW. Ondas tropicais. ZYR 200. Na frequência de 4.895. Potência 5 kW. Rádio IPB. Mais uma emissora Rede NS. Integração de rádio. A serviço da comunidade Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Vamos embora. Felizes da vida, deixando um beijão nos vossos corações e que Deus os cubra com seu manto sagrado. É o que desejamos. Bom dia para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a menina moça, para todos vocês, né? E vamos indo. Ame teu pai e tua mãe para que te vaya bem todos os dias da tua vida. E lembre-se do teu Criador nos dias da tua vida.